isso aí, é isso aí! Pode crer! Eu quero ver essa rapaziada tá na paz, moleque! Vamos lá então, vamos lá, hey, hey. Hidrate 1, 2, 1, agora vai levar aí. Escuta aí, pra que briga? Deixa o cano, a violência pra lá. Nego boy, 121 foi assinado, vacilão na papuda. Vai ser visitado, Deus falou e tá falado. Quem com cano joga, com o cano se fosse você, iria se vingar. Deixa essa porra pra lá. Deus está ligado, conscientize seu chegado para mais tarde. Se não, esperto demais, acaba enterrado. Não me tire como Loki. Não seja o melhor, muito menos o pior. Porque olhe para si e verá. Podemos amenizar o sofrimento e a dor. O 2-1 aqui passou e deixou ideias de valor, ideias de valor.